Olha, olha, olha, olha a macama de bamba gemauê. Olha, olha, olha, olha a macama de bamba gemauê. Olha, olha, ogumpa, ogumpa, ogumi farujá. Ogumpa, ogumpa, ogumi farujá. Ogum abá, ogum jare, ogum ababa, kusuja kujare, ogum barara xexé, barara xexé, bate na go, ogum embala, ogum embala, aê babá, ogum embala, aê babá, ogum embala, oia coro eleni, oia coro eleni. Ale, ale, ae, ae, coro, ele é um. Aie, aie, aie, olha, coro, ele é um. Aie, aie, aie, aie, o coro.